Gibis. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Digo-vos olá. E a volta dele, Marcelo Miranda. Olá, seus deuses ferrados. Sim, como você já deve ter percebido e você provavelmente leu o nome deste programa, nós vamos falar de Thor. E agora, recentemente, estreou o quarto filme da Paquita Marteluda, Thor, Amor e Trovão. Então vamos falar um pouquinho dos gibizes, dos quadrinhos que deram origem a... que foram meio que base para o filme, foram serviram para... o filme foi levemente inspirado nesses arcos. E no finalzinho vamos dar nossos pitacos. O novo filme do Thor, do diretor Taika Waititi. É isso? Pitaco não, nós vamos falar a verdade. Nós vamos dar a opinião que vale do filme. Olha aí. E com o presidente dos cinéfilos, então você não perde por esperar. O nome do diretor é Taika Titica. Que absurdo, você vai perder sua carteirinha do Clube dos Cinéfilos, viu? O presidente tá aqui pra poder lhe censurar. É a falsa aquela. Olha, como ele é neozelandês, então isso foi um pouco racista, mentira. É porque nunca é racista quando é americano, quando é de qualquer outro país, aí talvez tenha sido um pouco ofensivo. É verdade. Mas vamos lá, Marcelo Miranda, quais foram esses arcos cujo diretor se inspirou para... fazer o novo filme do Thor? Pois é, eu acho que é importante um contexto aí, né? O Thor, Amor e Trovão, é o quarto filme solo do Deus do Trovão na Marvel, né? E o segundo dirigido pelo Taika Waititi, depois do sucesso, apesar das controvérsias todas, do bom sucesso do Ragnarok. É bom lembrar aí que o Thor 1 e o Thor 2, eles foram bem, mas eles nunca foram muito adorados pelos fãs, né? São dois filmes bem... questionados aí, o segundo especialmente é bastante maltratado aí pelo pessoal. Então, quando foram fazer o terceiro filme, eles chamaram um realizador mais ligado à comédia, a autorreferências, a deboches, para dar uma nova cara para o personagem. E aí fez sucesso, né, o Thor Ragnarok. Então ele foi aí promovido a fazer o Thor, Amor e Trovão. E no caso de um filme para o outro, o Waititi teve muito mais liberdade. E foi ele que reza aí as entrevistas, né? A gente nunca pode dizer se é verdade, mas tá na mídia. Foi ele que levou pra Marvel, ele estava lendo o arco do Jason Aaron e falou: olha, eu me interesso em fazer sim um novo Thor, mas eu quero fazer essa história. No caso, ele queria fazer o gore e queria colocar o câncer da Jane Foster, né? Eram dois pontos que ele considerava importantes ali daquele momento da Marvel. A gente tá falando aí, e aí eu já entro no assunto, da série mensal Thor, God of Thunder, né, saiu no Brasil como Thor, o Deus do Trovão, foi publicado em 2012, tá fazendo 10 anos, então o filme não deixa de celebrar uma década do começo do Jason Aaron nos quadrinhos do Thor. E aí o Taika tava lendo isso, né, e apresentou essa proposta, lá fez o pitching, né, deve ter convencido os caras, e eles deram liberdade para ele desenvolver, claro que dentro dos parâmetros do MCU, uma adaptação desse grande arco do Thor, que engloba o Carniceiro dos Deuses, né, e a Bomba Divina, que são dois arcos ali que tratam do combate do Thor com o Gore, e entrar no assunto Jane Foster. E aí eles deram uma bola de traça, porque eles conseguiram trazer de volta a Natalie Portman lá do segundo filme, né? Ela tinha se mandado da Marvel, deve ter garantido um pix bem alto ali, ela acabou voltando e eles conseguiram encaixar a Jane Foster na história. Então surge daí, né, desse comecinho de fase do Jason Aaron. Como eu disse, o God of Thunder durou 25 números, né, em 2012, 2013, mais ou menos. Depois teve alguns especiais e algum material, e aí houve a mensal da Tora, né, que a gente chama carinhosamente de Tora. Em 2014, né, teve um primeiro arco de 8 números, aí veio aquele monte de saga da Marvel, que aí o Maurício domina como ninguém, então ele pode falar pra gente, e depois ela teve uma nova mensal em 2015, que durou, acho que até o 14, número 15, mais alguns especiais, até que a saga dela culmina aí no final do Câncer, aquela coisa toda, e o Thor volta numa outra série. Tudo isso Jason Aaron, né? Jason Aaron ficou o quê? Acho que 7 anos do personagem. Então ele fez um arco realmente gigantesco em que ele vai concluir justamente trazendo o Gore de volta, né? A conclusão do Thor lá já na série do Rei Thor tem o Gore, né, como uma grande conclusão. E o filme do Taika, né, quer dizer, da Marvel, mas o Taika que trouxe isso, ele tenta dar conta dessa grande passagem do Jason Aaron pelo Thor. Eu acho que posso estar enganado, mas talvez seja o vilão, no caso Gore, do MCU, criado mais próximo do filme de todos até hoje abordado, né? Um vilão de 10 anos só. O MCU tem tratado os personagens mais antigos, mais clássicos, e de repente você tem um personagem muito recente. Talvez a Kamala seja mais recente. Mas que não é vilã, né? Pegando aí, não é vilã. Os antagonistas, eu acho que é o antagonista caçula, né? Do universo Marvel, que foi pro cinema. E assim, talvez o principal vilão de toda a passagem do Jason Aaron pelo Thor nem tenha sido o Gore, né? Esse foi o vilão que ele criou. Isso, e aí tem ligação com o Venom, né? Que tem a ligação ali com o personagem preferido do Dãozinho. Não, isso foi depois. Mas tem a ligação, né? Foi feito aí já não foi nem o Aaron, né? Foi o Donny Cates. O Donny Cates, né? Fez essa ligação. Que é discípulo do Aaron, né? Sam e Cis. O Cates tem uma adoração pelo Aaron absurda. Mas o que eu queria dizer é que talvez não seja o principal vilão da passagem do Jason Aaron pelo Thor. Talvez o principal vilão da passagem do Jason Aaron pelo Thor seja o Malekith. Ah, com certeza. Só que o Malekith já tinha sido usado, né, nos filmes, né? Ele foi o antagonista do segundo filme, né? Muito mal usado. Infelizmente. E o Malekith é um personagem criado lá na fase do Walt Simonson, né? Então ele também já é um personagem mais canônico dentro da Marvel. Eu acho que quando o Taika Waititi quis fazer um segundo filme dele do Thor, ele realmente tentou se focar em personagens originais daquele momento, né? No caso, o Gore e a própria Jane Foster como Thora. Não era a primeira vez, a gente sabe que não, mas foi a vez que mais rendeu, né? Foi um sucesso a série da poderosa Thor, né? Então é uma propriedade intelectual aí que a Marvel acertou em cheio, como acertou, por exemplo, com Miles Morales de Homem-Aranha e tal. Então, acho que juntar essas duas coisas. Mas é claro, como o Marquito tá falando, a fase inteira do Aaron, não só o Malekith, mas aquele carinha da Roxxon também, né? O empresário lá, esqueci o nome. Também era um grande antagonista dessa fase, né? E o Loki, né? Em certa medida, não tem jeito de escapar, né? Eu, particularmente, eu tava comentando com vocês em off, eu, quando li o começo da fase do Jason Aaron no Thor, eu não gostei muito. Eu li, quando saiu aqui na mensal, saiu aqui na Universo Marvel, né, foi quando saiu, era uma época que eu não estava mais colecionando a revista Universo Marvel, mas era ainda na época saudosa da banca do tio, então eu lia. Quando ia lá pra banca, eu pegava pra ler. Só que às vezes tinha um mês que não ia e acabava que eu pulava. Enfim, eu nunca tive uma leitura muito regular. E aí eu nunca me atraía muito. Eu não gostei muito daquele comecinho do Jason Aaron no Thor. Eu fui gostar justamente da fase da Tora, né? Da Mighty Thor, né? Que era o nome da mensal que ele escreveu. Aí eu li com uma certa regularidade, né? Inclusive, Isso a gente vai falar um pouco mais na frente, que tem essa diferença, né? O Thor, ele não conseguia mais erguer no final do primeiro volume, né? Ele não estava mais conseguindo levantar o Mjolnir porque ele se tornou indigno, né? E se tornou indigno naquela saga maravilhosa do Jason Aaron, né? Que transformou o Nick Fury em vigia. Como era o nome? Pecados pretéritos? Não, que pecados não. Pretéritos, cara? Nome? Marcos, você vai ter que editar. A gente não fala dessa saga Pecados Pretéritos. Não, eita, meu isso Deus. É não é Pecados Pretéritos, não. Pecados Pretéritos é do Strazinski. Não, qual é o nome? Não fala peraí. Disso. Você vai bipar, você vai... duas vezes aí. Vou não. Enquanto não falamos do Bruno e também não falamos de Pecados Pretéritos aqui. Três vezes já, se fala quatro, ela volta, gente. Para. Não, já voltou, né? Vamos falar disso em breve. Mas é Pecado Original, nome pecado da saga. Pecado Original. Original. Eu sabia que tinha pecado no meio. É uma sagazinha sem vergonha, né? É uma fase tenebrosa da Marvel. Temos um sete jagunços nos primórdios sobre essa fase. É uma fase tenebrosa da Marvel, porque você pegava assim, jogava no palitinho, que é que o escritor hypado da época que ia escrever a saga do verão, né? Era sempre o Bendis, o Faction, o Hickman ou o próprio Iron, né? E aí a gente tinha a Essência do Medo, que é uma porcaria. Guerra Civil, que em conceito é legal, mas aí foi um milar, beleza, né? O conceito é legal, mas é muito mal feita. A gente tem Invasão Secreta, que também em conceito é muito boa, mas o gibi em si é uma porcaria. Enfim, e Pecado Original é um desses que a ideia é boa, né? Revelar segredos nunca antes contados dos personagens do Marvel. A gente tem ali a história da irmã do Homem-Aranha, né? A gente tem a... Não, na verdade, do Homem-Aranha que aparece aí não é a irmã, não. É uma outra menina que foi picada pela mesma aranha dele e que ficou presa pelo Ezequiel, a teia de seda, exatamente. Isso. Ou coisa infeliz. É, e tem outras coisas também, tem uma maluquice do Hulk, tem na criação também a interferência do Tony Stark, né? Nessa época tava vilanizando bastante o Tony Stark. E foi aí que inseriram a Angela na mitologia do Thor, né? Sim, que é a irmã. O imbróglio do Neil Gaiman lá, o imbróglio do Neil Gaiman e do Alan Moore, eles resolveram enfiando ela como décimo reino. Que é uma sacada legal, vamos lá, mas que nesses 10 anos... Do Gaiman com o McFarlane, né, na verdade. Isso. Verdade, exatamente. É porque o Alan Moore brinca com todo mundo. O Alan Moore também teve criação ali, que o McFarlane tomou mas conta. Mas a treta, né? É com o McFarlane, o ídolo do Maurício Dantas. Não, o homem é bom, faz os bonequinhos legais também. Mas é isso, a irmã perdida não é do Aé, não é do Thor mesmo. Enfim, vai revelando vários segredos assim, e a gente tem a história, né, que é o Nick Fury vilanizado pra poder dar a deixa pro Nick Fury negro, como tava no MCU, outra cagada. E aí o Fury fala alguma coisa no ouvidinho do Thor, que anos depois a gente descobriu o que é, mas por muito tempo a gente ficou se perguntando o que é. E o Dãozinho sempre dizia que o Nick Fury tinha sussurrado que quem come também é gay. Meu isso Deus. Tenha deixado. Meu Deus do céu. Bipa isso daí. Seremos cancelados. Eu não, cancela eu. Enfim. Mas a gente descobre depois que o que o Fury falou foi que o Gore tinha razão. Gore was right. Eu prefiro a teoria do Dão, né? Pelo menos deu umas risadas aí. Porque é engraçado, né? Porque quando isso é revelado bem lá na frente, a impressão que você tem. Thor, né? Isso, a impressão que você tem é de que eles inventaram aquilo naquele mês, que não faz nem sentido, né? Sim. Sim. É, porque só ele falar do Gore tinha razão vai tornar o Thor indigno, não, não, né? Não por isso, aí eu vou defender. O que que acontece? Qual que é o raciocínio, né? Errado ou não? É que a partir do momento em que o Nick Fury diz pro Thor que o Gore tinha razão, ou seja, que os deuses não são capazes de salvar a humanidade... O Thor se convence de que isso é verdade. No que ele se convence, ele passa a ser indigno. Então não é a fala que torna ele indigno, mas é a percepção dele do que é dito para ele. Isso eu acho uma sacada interessante. Sim e não, porque você tem uma vitória sobre o Gore que precisou de 3 Thors ao longo do espaço-tempo para fazer valer, né, a vitória sobre ele. Você tem uma jornada danada ali, você tem isso tudo pra ele vencer e no final dizer assim, é, ele tinha razão. Isso, eu acho sim, que eu isso tinha sido contigo, superado é. Dentro do é próprio arco. É, isso eu concordo, aí sim. Porque o efeito da frase gerar nele a indignidade, eu acho que é uma sacada inteligente. Ah, o problema é que a frase claramente foi inventada pra encaixar com o arco do Gore. Aí eu acho paia. Exatamente, porque pra mim é uma tema, né, um questionamento que o Thor se faz ao longo da saga, tanto de Carceiro dos Deuses quanto Bomba Divina, que é respondido ali mesmo, né? O Thor sai daquilo ali assim dizendo, beleza, não é todo Deus que pensa na humanidade, não é todo Deus que pensa nos seus adoradores, como a gente vê no filme também, né? Sem spoiler. Mas existem aqueles que estão sim do lado da humanidade e tudo mais, estiveram no passado. E está é um no futuro. Essa é a grande sacada, né? De você ter um Thor do passado, um Thor do futuro. É, aquela previsão, né, que a gente vê lá do Thor sem um olho, sem um braço e tudo mais, que é como ele acaba o arco do Aeon, inclusive, né, no presente, e depois a gente tem esse epílogo lá do rei Thor no futuro, que é muito bem amarrado. Ele amarra também com aquela coisa da que ele escreve no Wolverine e Homem-Aranha, né, da Força Fênix. Então, tudo que ele escreve, quando você vai ver, tem um payoff legal, é tudo amarradinho. Mas esse aspecto aí, realmente, eu acho uma folhadinha. Eu gosto muito da fase do Aeon como um todo. Eu acompanhei, não acompanhei na mensal aqui, cheguei a pegar os meus encadernados, acho que até vendi o primeiro pra você, não foi, Marcos? Na época que a... Foi. Na época que a Panini tava... Foi justamente pegando o seu encadernado que eu resolvi dar uma chance. Uma chance. Pois é, e assim, eu gosto muito da arte do Isaiah Bick, ele fica ali nos três primeiros arcos e sai quando tá no comecinho da Guerra dos Reinos, mas ainda tem o Ron Garner no começo, que é um cara que eu gosto muito também. A história segue muito bem, tem aquela Liga dos Reinos, né, que é... tem Elf. Parece um RPG, né? É uma coisa bem RPG, já remete também ao que o Simonson fazia, né, de botar os vários personagens de vários reinos pra acontecer e montar ali uma interação e tudo mais. Eu gosto muito da fase do Aeon, até Ragnarok, o filme, fazer sucesso, porque aí ele quer importar pros gibis as piadocas do filme que não casam. O Aeon tava tendo sucesso porque ele conseguiu mesclar o universo Marvel daquele momento com a visão dele, com uma visão clássica de um Thor, que beleza, já não é o Thor do Simonson ou do Stan Lee que falava empolado. Não é o Thor do Straczynski, né, que tinha um quê teágico ali, daquele tudo mais. É um Thor dele, com uma presença legal, com uma imponência, até como um deus mesmo, lidando com questões divinas dos deuses, e muito legal. E aí quando ele começa a botar aquelas piadocas e tudo mais, não casa, que a gente tem ainda aquele Thor, a gente até estava comentando em off, né, Marcelo, com o Mike Del Mundo desenhando, que pior ainda mais... Pelo amor. Monte de martelo. Que horrível. Não, e eu não acho nem que seja só o Jason Aaron. Me parece uma orientação interna. É um ambiente violento ali, né? E no caso, a gente... Beleza, assim, é uma coisa que até comentamos também aí pelos WhatsApp, Twitter da vida, sobre o filme do Thor. A gente tem que entender desde o começo, desde o primeiro filme do Thor no MCU, que esse não é o Thor dos quadrinhos, né? Até adiantando um pouquinho aqui a discussão, mas eu vou voltar. É um Thor diferente. É um Thor que é um alienígena muito poderoso. Não tem tanta coisa do deus. Eles se intitulam deuses, mas eles não têm aquela reverência toda que a gente vê nos gibis, né? Nem os humanos têm essa reverência toda ao Thor deus, aos Asgardianos. Tanto que eles estão, não é spoiler, estão desde o Ultimato, vivendo na Terra, uma cidadezinha que vira ponto turístico. Então, é uma outra pegada. Não dá pra você importar isso pros gibis, onde ele é um deus mesmo. O Warren Ellis fez nos anos 90, na época que o Deodato fez, né, o pior uniforme do Thor, de barriguinha de fora e só faltou o shortinho de pagodeiro, aquela fase que eles eram os deuses astronautas, né? Eram alienígenas muito evoluídos e que não se distinguia a tecnologia deles de magia. Mas aquilo foi típico daquela parte só, não é a visão que se tem dos gibis. O próprio arco que o Aeon via conziando ali aos pouquinhos, que é o da Guerra dos Reinos, né, que é o grande plot que atravessa todo o run dele, fala de magia, fala do Malekith indo nos 10 reinos, né, nos 9, porque ele deixa o Midgard por último, e vai conquistando, e tem a filha do Surtur, tem uma curse mulher, e vai mudando gêneros também, e tem esse esse cara da Rock, só que eu tô esquecendo o nome toda hora também, que ele vê aquele Minotauro, que é sensacional, uma baita sacada. Também ele é reutilizado depois pelo All Ewing no Imortal Hulk. Enfim, é uma cacetada de coisa se movendo ali, que ele tem um domínio legal, mas quando ele bota essas piadinhas no meio, ele acaba destoando de tudo que ele construiu. O próprio Thor indigno dele, né, que é um personagem que tá em sofrimento, tá numa via crucis própria, tentando se reencontrar a dignidade dele. Quando ele conta o Bill High Beta, você vê, né, através de como o Bill contempla, você vê que ele é um cara honrado, sim. Pô, enfim, eu acho uma fase massa, uma das melhores fases do Thor, sem dúvida. Mas que o ponto baixo tá aí nesse mandate, concordo com você, Marcelo. Tem que ter sido mesmo uma coisa pra refletir o que o MCU tava fazendo. E ainda bota uma arte porcaria do Mike Del Mundo. Que, repito, é um cara muito bom quando ele apareceu desenhando a Electra, mas depois, nossa senhora. Eu gosto muito também da fase, viu? Eu acho grande, grande fase mesmo. Concordo com todas as ressalvas do Maurício aí. E a fase especificamente da Jane Foster, que na maior parte das vezes tem desenhos do Russell Dalterman, né? O pessoal fala muito do Ezad Ribic, que é maravilhoso, mas o Russell Dalterman na Tora tá uma coisa absurda. Ah. Assim. Cada painel, é cada imagem, cada sequência de ação que eu vou te falar. É um negócio deslumbrante mesmo, né? E era o desenhista certo para aquele momento. Assim. O Thor ali do Ezad Ribic cabe muito bem ali naquela coisa das viagens pelos reinos e toda aquela coisa do RPG, né? Aquela arte pintada. Como a Tora era um pouco uma coisa meio da magia urbana, muito aventuresca, nossa, a arte do Dalterman me enchia os olhos, viu? Tem painéis que eu via e falava, cara, esse é o desenhista da Marvel nesse momento. Você ficava de cara. Infelizmente, hoje, Maurício Dantas estragou os nossos sonhos, mandou aí um desenho horroroso dele nos X-Men. Que eu quero acreditar que foi só um engano. Não. É do Hellfire Gala, né? O Bailinho Lutante. Saiu essa semana que a gente tá gravando agora. Mas ali não é ele, não, Marcelo. Que eu não quis mandar outra imagem que é spoiler. Ah, bom. Então tá. Porém, como eu falei, mesmo o Dalterman está preguiçoso nessa edição. Ah, bom. Aí. Então não salva tanto assim, né? Ele tá fazendo muito, muito rascunho no Instagram, né? E desenhando muita roupinha pro bailinho, e aí não tem tempo de desenhar de ô Maurício Dantas, vamos falar então quem é o Gor nos quadrinhos, que ele protagonizou os dois primeiros arcos, né, do Jason Aaron na mensal, né? Então, fala um pouquinho quem é esse personagem que agora é o antagonista no filme novo. Pois, o Gor é o último sobrevivente de sua raça, uma raça temente aos seus deuses, né? Isso tá muito bem adaptado, uma coisa bem legal. E ele perde a fé nos seus deuses depois que vê todos os seus entes queridos morrer, sua filha morrer, e cai do céu como um deus ex machina, uma espada poderosa, né? A Necro Espada, Necro Sword, eu acho que foi traduzido aqui como Necro Espada mesmo, me corrija, por favor. Isso, Marcos. Isso. E aí, Necro Espada. E aí, com isso, ele ganha um poder absurdo e decide se vingar, né? Ganha uma razão para viver, que é se vingar dos deuses que o abandonaram. E aí ele sai caçando mesmo os deuses e matando ele como um carniceiro, largando os corpos de panteões inteiros aí, né? E é uma coisa muito legal do Gibi. O pessoal não gosta muito do Ezad Ribic, que até recentemente eu elogiei em Eternos. Eu acho que a arte dele casa com a Eternos e casou muito bem também com esse Thor do Aaron, porque ele tanto dá a estranheza quanto a grandiosidade, né? Que aquelas cenas dos deuses destruídos, o vazio nos panteões e tudo mais, para exigir. E aí ele bate de frente com o Thor, que é o cara que percebe que tem algo errado e vai atrás para descobrir, né, o que é que tá acontecendo, caçá-lo e tentar regimentar ali uma ajuda que não vem. A gente vai descobrir depois, né, como a gente falou já, tem essa sacadinha aí que o Donny Cates aproveita para explicar que a Necroespada, na verdade, é o primeiro simbionte criado por Null, deus dos simbiontes, e que é a arma de poder do Null, né, que foi jogada longe quando ele foi vencido e aprisionado no planeta, né, prisão dos simbiontes Clintar. É uma bela sacada, uma boa amarrada aí. Eu confesso que eu voltei para ler o arco do Thor depois que eu li isso no Venom do Cates, para ver como encaixa direitinho. É uma coisa que, inclusive, hoje eu tava comentando, a gente teve o Bill Raio Beta perdendo o Rompe Tormentas no comecinho do gibi do Thor e agora no Quarteto Fantástico, que cronologicamente se passa depois, há até uma, várias consequências do que aconteceu no gibi do Thor, em que ele perde o martelo. Ele aparece agora com o martelo de novo sem explicação, sendo que teve uma minissérie que ele consegue uma outra arma. Não vou dar um spoiler aqui, acho que o Marquito ainda não leu também. Então, faltou editor, faltou comunicação, faltou tudo, mas é muito legal ver que isso aconteceu nesse gibi do Venom em relação ao Null e o Gore, né? Ligando essas origens, e parece que o Cates já botou aí para o desespero do Dãozinho o seu pé no MCU e já vai ganhar um dinheirinho. O que mais? Não, acho que é basicamente isso, né? E eu acho que ele é bem assim, apresentado, né, no filme. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dele no filme, mas ele basicamente faz isso e mostra ele ou matando ou sequestrando, né? E tem até um deus que ele... Eu lembro mais do segundo arco, na verdade. Eu falei que eu tinha acabado de ler o primeiro, mas na verdade foi o segundo, que é o da Bomba Divina, que eu li há pouco tempo. E mostra ele justamente tentando criar uma arma definitiva para acabar com todos os deuses na existência, no tempo e no espaço, né? Então não é só no presente lá dele que ele quer matar. Por isso que tem também toda essa trama que o Jason Aaron cria, que ele usa Thor de diferentes pontos do tempo, né? Ele pega um Thor jovem, né? Ainda um, sei lá, um jovem adulto, que ainda não tem o Mjolnir, ainda não é digno de erguer o Mjolnir, né? Então ele usa lá o Yarnborn, né? Que é aquele machado que aí ele volta a usar quando ele se torna indigno. O Thor da atualidade, da época, né? Que era o Thor dos Vingadores, né? O Thor das histórias da época. E o Thor do futuro, que é o que tá com a força Odin, né? Que é o pai de todos, né? Ele se tornou o rei de Asgard, é o deus mais poderoso. E ele junta, precisa, como você falou, precisa dos três para conseguir derrotar o Gor, né? Isso, e tem uma interação muito legal dos personagens ali, né? Como você vê um Thor ainda não digno, brigando, né, de ver como ele envelheceu e tudo mais. O Thor do presente olhando o passado e futuro. E esse Thor do futuro, né, de um futuro longínquo, que a gente vai ter depois aí alguns vislumbres dele e das netas dele, né? Não sei quem isso, que mostra são as filhos. Netas, né? Não sei quem são os filhos dele, mas as netas a gente sabe. É bem, bem legal e visualmente também, né? Ele tem um braço que é do Destruidor, aquela armadura lá que o Odin criou. Ele não tem um olho, tem aquela roupa que ele parece mais o Odin mesmo do que o próprio Thor. Ele não tem o Mjolnir, e que é um prenúncio do que viria a acontecer, né? Ou ele tem o Mjolnir, mas o Mjolnir é mais macho, detonado, não me recordo agora, tem tempo que eu li. Mas eu gosto e concordo com... Só que ia fazer uma parte aqui, na verdade, tinha comentado do Dalton mandar a poderosa Thor. Para evitar, agora sim, o cancelamento, Marcelo, não é Thor, é poderosa Thor. Ela, quando pega o martelo... O martelo muda a inscrição do Ri pro Xi, né? Aí agora é terceira Day, né? Sim. Mas é porque na tradução Mighty Thor, né, não faz tanta diferença, né? Pra nós que faz toda a diferença. É, não, essa é uma boa sacada do filme, inclusive, né? Toda vez que se refere, ela se refere como Mighty Thor também. Isso, exatamente. Mas eu quero frisar também que eu acho que uma das grandes sacadas do Jason Aaron na entrada dele no Thor foi realmente dividir o Thor em três tempos diferentes. E isso funcionou tão bem no início que depois ele fica retomando, né? Inclusive, antes de fato ele retomar, o jovem Thor, o velho Thor, eles ficam aparecendo meio aleatoriamente nas histórias, né? Você nunca entende direito o que o Aaron tá planejando, exceto mostrar um pouquinho mais do Thor beberrão, do Thor maduro, até que depois vem as sagas que unem eles de novo. Então eu acho um baita de um acerto. Eu confesso que eu não... Eu agora, vocês sabem, né, que eu não vejo mais trailer de filme que eu quero ver, né? Abandonei esse hábito, porque infelizmente os trailers hoje contam tudo. Então eu não sabia nada do filme novo do Thor, assim, nem trama, trailer, não vi nada. Eu só sabia nem que tinha a poderosa Thor? Não tinha como não saber, né? Porque ela foi, ela foi na Comic Con, levantou o martelo, então também não tinha jeito. E tá no antes poster, da pandemia, né? Hein? Antes da pandemia, uma vida atrás. Não, eu ainda vejo pôster, eu tô falando que eu não vejo trailer e não leio sinopse. Então, beleza. Então, eu não sabia exatamente a abordagem que eles iam dar pra ela, né? Eu confesso pra vocês que no comecinho eu tinha uma esperança de que ia ter os três Thors, mas era um pouco de otimismo demais da minha parte. Só fechando, eu concordo com o Marcelo, eu gosto muito do que o Dalterman fez ali na poderosa Thor, gosto daquele design todo que ele fez da Sindri, né, a filha do Sul, a Corse nova, o próprio o Volstagg, né, pega o martelo Ultimate e se torna ali Thor da Guerra. São conceitos muito legais e muito bem executados também visualmente. É um gibi gostoso de ler e gostoso de ver. Capas sensacionais também, não teve nenhum prêmio que ele ganhou que não foi merecido, não. O Dalton estava muito bem ali, eu acho que está bem ainda, sim, infelizmente não tem... Os caras hoje ficam famosos e perdem o pique de mensal, né? Mas é um cara que eu gostaria de ver em qualquer gibi da Marvel, porque o cara é muito bom. E só queria fechar também com o que você estava falando do Aaron, Marcelo, dele repetir essa coisa dos testosos e tudo mais... E o Aaron é meio picareta nesses temas, né? Ele gosta de ficar repetindo essa coisa do passado. Ele fez a mesma coisa no Conan, né? Exatamente. O próprio primeiro arco do Carniceiro dos Deuses já foi reciclado depois pelo Doutor Estranho dele, né? Que é mais não, ou menos igualzinho, é a mesma coisa. O vilão do Doutor Estranho dele é ele quer destruir os magos. É a mesma coisa. Então, assim, apesar das picaretagens dele, a execução é boa, né? Tipo, ainda, então, tá perdoado. Bom, então vocês já falaram um monte ali da poderosa Thor, mas vamos focar um pouquinho mais nessa série dela, né? Eu lembro quando foi anunciado, eu realmente não lembro de ter sido dito antes de sair a história em si, que era a Jane Foster e que ela tinha câncer. Isso tinha sido anunciado antes? Não foi anunciado não, foi surpresa. Não, mesmo. Isso era mistério. Eles mantiveram por meses quem era a Thor. Meses. Foi revelado na semana, né? Aquela. Como esses gibis mais importantes, né? São enviados com alguma antecedência pros donos de comic shop, né? Até para eles motivarem as vendas, aumentar as solicitações e tudo mais. Aí sempre tem as almas cebosas que vão lá e tiram foto do PDF e mandam pro Bleeding Cool, né? Aí o Bleeding Cool vai lá e posta tudo. Então a gente descobriu na semana mesmo, mas foi uma baita sacada. A gente sabia, a Jane já tinha aparecido com câncer, né, na história. E isso que basicamente afastava ela das suspeitas, né? Então ninguém podia imaginar que era ela. Isso foi bem levado pelo Jason Aaron mesmo. E a sacada de que a magia asgardiana do martelo, né, toda vez que ela se transformava em Thor, purgava toda a quimioterapia que ela fazia, porque a magia entendia que o câncer era natural. O não natural é a radiação que ela estava recebendo, que estava fluindo ali. Então ela estava morrendo a cada momento que ela levantava o martelo. Isso também foi uma sacada muito legal dentro da história. Foi um mistério tão bem mantido que há histórias no arco... em que o Aaron brinca com a possibilidade de quem era a Thor, né? Então eu lembro até hoje de alguns painéis que mostravam todas as mulheres que faziam parte do núcleo de personagens. Tinha aquela agente da S.H.I.E.L.D., né? Aquela que ele criou, inclusive, esqueci o nome dela. Rosalind Rosmond, eu acho. Rosalind, exatamente. E várias outras, assim, sempre tinha, assim, uns recordatórios, quem está empunhando o martelo, tem uma capa, Que tem essa a Tora com o rosto escurecido e dizendo quem empunha o martelo. Então, assim, foi trabalhado como um grande mistério, né? A Jane Foster com câncer e vários outros personagens, e era sempre ambíguo quem era, não havia uma certeza de quem era, não. Tanto que a revelação de que ela foi um acontecimento, como o Maurício bem disse, eles seguraram tipo novela da Globo. Hoje, tecnicamente, é um grande spoiler, né? Mas óbvio que isso aí já virou história. Mas foi um mistério que durou meses. Eu quando li, já sabia, porque eu li muito tarde, né? Então, na verdade, a série da Thor eu li bem depois que saiu. Então, na verdade, para mim não era surpresa, mas eu gostava de ver como que o Aaron foi trabalhando o mistério, era bem legal. E eu, como eu li quando saiu aqui, então também já sabia. Eu tô me devendo a releitura, porque é uma nota legal, né, que... quando a Saeva tava lá quebrando, naquela quebradeira, a gente saía catando ali os restos do defunto, né? Que eles estavam colocando vários gibis importados a preços baratíssimos. Os dois primeiros volumes da Poderosa Thor eu comprei por R$6 cada um. Me devo reler ainda, mas é um negócio que foi gostoso de ler na época. Quase toda essa fase aí tem uma barriguinha ali no meio, parece que para acomodar as outras sagas que a Marvel estava tendo. A Thor estava sendo usada nos Vingadores do Wade. Ela chega a ter um beijo com o Capitão América, que é o Sam Wilson na época, né? Isso. Então rola aí algumas brincadeirinhas com ela ao longo da cronologia. Então ampliar uma história, a história foi ganhando mais carne, ele poder demorar mais. E aí rolou uma barriguinha, mas no geral é muito legal. Sofreu, todo esse run sofreu com aquele monte de renumeração, né? Porque teve Nova Marvel, Novíssima Marvel, totalmente Nova Marvel, Marvel diferente pra caralho. Cara, era difícil acompanhar, viu? Assim, mesmo depois... É. Tardiamente, eu tinha dificuldade de entender, peraí, o que é o Maritor, o que é o... Era complicado. E toda a fase do Jason Aaron foi publicada no Brasil numa confusão que, meu amigo, se o sujeito hoje virar e falar, eu quero ler, ele vai ter... Até hoje ele tem dificuldade de conseguir ler da primeira à última, porque saiu em mensal, aí depois encadernado, capa cartão, capa dura, mensalzinha de flop, depois republicado, uma confusão, meu amigo, uma confusão. É, aqui a confusão foi essa, né? Porque saía, quando começou a Maritor, foi uma revista mensal, né? Era só da personagem, não, né? Mas depois, e aí, fase posterior, a primeira fase dela, os 8 primeiros números saíram ainda no Mix. Aí depois teve uma saga dessas que o Maurício falou, aí ela foi renumerada e aí saía na mensal. E só foi que aí o final saiu encadernado, né? Não saiu. Não saiu encadenado. Não, o final... Saiu encadernado. A morte dela... Desculpa, dois encadernados, exatamente. Que foi justamente naquela época em que a Panini anunciava um preço e o gibi chegava na banca por outro. É, exato. Esse foi o famoso momento em que o senhor Levi Trindade disse que ninguém queria comprar a morte de Thor porque era uma mulher. Ninguém. Ninguém ia querer comprar um gibi chamado A Morte de Thor. Ninguém. É... Uma fase badalada, com um escritor hypado, um desenhista premiadíssimo, todo mundo. Um título comentando. Desses altamente capital, a morte de Thor, né? É. Então, tipo, como se a morte do Superman não tivesse sido um sucesso. Um dos personagens da Trindade da Marvel, né? Como gosta de falar. Exato. Imagina. Mas enfim, foi o Thor Gate na época, né, Maurício? É. E hoje, e aí depois disso, o Thor virou digno novamente, né? Então ele voltou a ter o poder da. Voltou a empunhar o Mjolnir. E aí teve a nova série do Thor, né? Que aí foi que também tinha os desenhos fase, do Mike Del Mundo. É a fase pós-Ragnarok do cinema. É braba essa fase aí. Saiu encadernado também, capa cartão, baratinho. Isso. Aí saiu num jeito legal aqui. E. Culminou na Guerra dos Reinos, né? Que é, como o Maurício falou, foi o que o Aaron veio construindo desde lá do início da passagem dele pelo personagem. E no final, a Thor deixou, né? A Jane Foster deixou de ser Thor e ela acaba vencendo o câncer, né? Ela tem isso que falou, descobre que o martelo que está acabando deixando ela mais doente. É, mas ela meio que fica viciada naquilo, né? Como ela não consegue deixar de ser a Thor. Mas no final ela consegue, ela vence o câncer e ela se torna uma Valquíria, né? Ela tem ali fazem uma mudança ali no status quo da Valquíria. Ela pega a arma que é meio que derivada do martelo do Thor Ultimate, né? Acaba se mudando ali, ela se torna uma Valquíria com essa arma que acaba moldando pra a arma que ela precisa na hora, né? É a espada da She-Ra, né? De espada para corda. É isso. Não, na verdade ela... Que é até bem bacana a série, né? É até interessantezinha, tá saindo aqui, eu tô gostando. É, não é aquela coisa, não é aquela coisa maravilhosa assim, mas é divertida. Ó, ela não vence o câncer não, Marcos. Ela morre mesmo. É, ela morre. Ela morre, ela morre na mão do... Ela morre, olha só. Ela morre na mão do o Mangog, que é uma batalha muito legal, que ela acaba jogando... jogando o martelo no céu, né, no sol. Isso. E vai junto e também. Explode. E depois é que o Aaron dá a amarradinha ali pra ela voltar como Valquíria. Mas o fim da saga dela, ela realmente sucumbe pra ela se sacrifica, né? Olha só, aí, você tá vendo? É bom ter gente que realmente leu pra poder comentar aqui. Né? Eu não li o final. É muito bonito. Muito bonito. Ah, desculpe aí o spoiler, mas tarde demais. Não. É muito bonito. Não, o final dela na saga é muito, muito bonito. Bom, então chegamos à conclusão de que vale a pena todas essas histórias. Um dos melhores quadrinhos ouvintes da Marvel dos anos 2000. Claro que vale a pena, você tá louco. Pronto, então, com essa conclusão de Marcelo Miranda, vamos agora para a área que o nosso presidente mais conhece, né? Vamos falar um pouquinho do filme Já vou avisando que a gente vai falar com spoiler, eu não vou ficar medindo palavras, não. Já que todos aqui já vimos o filme e todo mundo sabe que se você não assistir na pré-estreia, na primeira sessão ali de meia-noite, de terça pra quarta, você é inundado de spoilers, a não ser que você saia da internet. E como se você baixou esse podcast, você não saiu da internet. Então, não, meu amigo, se você chegou já sabe de aqui coisa. No programa e não viu o filme, não quer saber, pare agora e pronto. Volte semana que vem. Isso, exatamente. Dito isso... Então, vamos lá. Querem começar primeiro com a nota ou vamos deixar a nota do filme por último? Não, só para poder estimular ainda mais os nossos ouvintes. Nota é por último. Então, Marcelo Miranda, você foi o primeiro de nós a assistir. Conte-nos suas impressões do filme. Bem, impressões bem superficiais, na verdade, tá? Brincadeiras à parte também. Não vai caber ficar aqui fazendo grandes análises do filme, porque já tá cheio de youtuber e podcaster fazendo isso daí, então, né, deixa eles fazer. Mas, olha, sinceramente, eu achei o filme legal de ver, meio gibizão mensal, mas no fundo eu acho ele muito tolo, acho que toda a gravidade que ele tá adaptando, né, inevitavelmente a gente vai fazer umas comparações aqui, mas é só porque, afinal de contas, é um podcast de quadrinho, né? Ele tá lidando ali com a tragédia do Gore, que é uma baita de uma tragédia, né? E com a tragédia da Jane Foster, que também, essa sacada do Jason Aaron, dela não se curar quanto mais ela usa o martelo, é uma baita de uma sacada. Porque você tem ali uma personagem que está na iminência de morrer a qualquer momento. Se ela trata o câncer, ela pode morrer. Mas se ela fica com o martelo, ela também pode morrer. Então, a situação dela é péssima, né? E o Gore, que é um personagem que nasce da morte, né? Ele é o último sobrevivente da espécie dele. E ele morre porque ele não é atendido pelos deuses. Então, você tem dois personagens foda. Eu acho que ali o Jason Aaron deve ter visto e falado, pô, cadê meu Pix, né? Porque o filme todo é em cima dos conceitos que ele criou. Agora, eu acho que o filme, por causa dessa opção de manter a comédia do Taika, ele acaba deixando que esse tipo de coisa não compense o esforço, sinceramente. Assim. Como é que você realmente se preocupa, né, vamos dizer assim, com a gravidade desses dois personagens, se todo o diálogo do filme é uma piadinha, uma gracinha? Então, assim, não tô nem reclamando do humor do filme, não. Eu acho que é o estilo do Taika Waititi. A Marvel adotou ele mesmo como o cara que sabe fazer comédia na Marvel junto com James Gunn nos Guardiões da Galáxia. Eu acho que cabe, sabe? Tá tudo bem, eu não tenho problema com isso. Só que me afasta muito do filme quando você tem essas duas balanças que elas não se equilibram muito bem. Duas tragédias em andamento e um monte de uma saraivada de piada o tempo todo com qualquer coisa, né? Nada passa sem uma piadinha. E aí o início do filme é a tragédia do Gore, né? Todos aqueles primeiros minutos, que eu acho muito, muito bom. Christian Bale arregaçando ali, né? Inclusive... Ali aquele começo é onde eu acho que o Christian Bale tá melhor. Nossa. Eu acho que ali no meio do filme, quando ele vai ali e invade a Nova Asgard, aquele diálogo dele com as crianças, aí eu já tô achando ele Tá gastando, é, né? Castrão demais, é. Mas ali já tá um tom acima. É que ali eu acho que já entrou o dedo de direção mesmo. Assim, o filme precisa ali colocar ele como... Ele é o vilão, mas ele também não pode ser tão vilão assim, sabe? Assim. Ali ele já foi taicado, né? Porque é piadinha sem graça. Isso, é tiradinha. Porque... Ali ele já tá parecendo o tio Chico, né? Da família Adams. Aquele frame que foi compartilhado dele segurando o peido, né? Putz, cara, que dureza. Nesse estilo. Ele com aquela bata longa ali, parecendo uma roupa de feia, né? Só faltou fazer uma dancinha ali, bem besta. Né? Agora, o começo é isso, né? Você tem ali ele mandando muito bem, até o Carlos Quintão, um amigo meu também que trabalha com cinema, falou isso. O Christian Bale parece o único ator do elenco que adotou o sentido de tragédia da história, porque o resto todo... Não, inclusive a Natalie Portman, que particularmente eu acho péssimo o timing de comédia dela, assim. As horas que ela tenta fazer humor, eu ficava um pouco constrangido, assim. Eu falava, gente do céu, essa atriz claramente não sabe fazer esse humor aqui que o filme tá pedindo. Aquele diálogo que ela tem com o Thor sobre o bordão, é constrangedor o quanto que ela não tá bem naquela cena, assim. Isso é verdade. Ou a cena dos dois conversando na barca. Então, assim, você vê que tem um descompasso entre... O que a personagem é para a história, que é essa mulher que volta a Marvel doente, morrendo, e ela tem um chamado do martelo, aí tem um flashback que... O flashback é besta, mas o sentido dele é legal, que houve uma promessa, né, de que o Mjolnir iria proteger ela a todo custo, e eles nem sabiam que essa promessa tinha, de fato, pegado, né? Então você tem um chamado, tem um sentido legal ali, forte, trágico, que a personagem, quando vai fazer humor, não consegue sustentar. Então meu problema com o filme é um pouco esse, assim, eu acho que ele acredita muito naquele humor meio boçal, assim, isso é uma responsabilidade total da Marvel, né? Eu acho sempre meio redutor dizer, ah, o Taika, ele só tá lá porque a Marvel diz pra ele, ó, faz o que você quiser, capricha aí, sua piada é massa, manda ver... Mas de vez em quando a gente vai ter que colocar esse personagem aqui que perdeu a família, que tá querendo vingar a filha, e essa aqui que tá morrendo de câncer. Mas o resto você pode fazer, fica à vontade. Então eu acho que o filme sofre com isso, eu acho que ele sofre. Eu acho que tem alguma coisa ali que não acontece. Então nesse sentido eu fico meio... Tem um momento, da metade pra frente eu começo a ficar desinteressado, sabe? Até que o Gore aparece, tocar o terror, aí eu acho que tem uns momentos legais, mas aí vira filme da Disney, né? O poder das crianças, aí realmente, meu amigo... O poder do amor, Eu vou deixar o Maurício aqui, o Maurício é contra o amor, né? A gente sabe disso. Então eu vou deixar porque... que ele fale desse final aí, porque, meu Deus... Aquele final, porque assim, a diferença aqui do arco do Gore do filme pros quadrinhos é que ali ele tava querendo matar todos os deuses, mas ele vai atrás de construir uma bomba, né? Ele acaba descobrindo um deus das bombas, isso, né? Que, é muito legal isso aí. É isso que faz ele construir lá aquela bomba, que é quase um planeta inteiro, né? Pra construir aquela bomba pra matar todos os deuses em todo o espaço-tempo, né? No presente, passado e no futuro. E no filme, o objetivo dele é ir atrás de até de um personagem ou de uma entidade que foi introduzida agora no MCU, né? Que é a Eternidade. Né, que tem muita ligação com o Doutor Estranho, né, mas é um personagem cósmico da Marvel, que aqui eles introduziram como sendo meio que um gênio, né, que o primeiro que conseguir atingir a eternidade tem direito a fazer um pedido. E aí ele está indo atrás de alcançar a eternidade para justamente, teoricamente, pedir que acabe com todos os deuses. Né, e aí... que aí é o spoiler do fim do filme, né? Ele atinge a eternidade, mas aí ele acaba sendo convencido pelo Thor, pelo poder do amor, que não faz muito sentido com o restante do filme, né? Tudo que ele faz, né? É, precisava de um drama maior nesse momento para que fizesse sentido, né? Para que a gente visse aquele cara mal feito um pica-pau, que matou tantos deuses, né? E que também não teve peso nenhum isso na história. Eu concordo com o Marcelo, eu faço minha das palavras do Kurt Busiek, que é um puta escritor e sabe usar as palavras muito melhor do que eu, falando sobre o sal, né? Se você coloca pouco sal na comida, a comida não tem gosto, você coloca sal demais, rouba o gosto e fica sem. E Thor 4 é um filme que tem muito sal, né? Muita piada repetida e é isso mesmo, sabe? É constrangedor aquele excesso de piada com... O Rompe Tormentas com o ciúme do Mione, sabe? Uma vez foi legal, outra da segunda vez até encaixou, mas aí toda hora, né, o martelo começa, o rompimento começa a falhar, porque tá com ciúme, mulher tem a ida, enfim, é besta, é, como o Marcelo falou também, né, parece que o único céu é o Gor, e aí parece que é a coisa do, a carreta foi a cão do Thor, e os inimigos da diversão, né, que são o Gor e a Neca Espada. É a vitória do riso contra o mau humor, né? No fim é meio Super Xuxa contra o Baixo Astral, isso, né? Isso, isso, pronto. É o Christian Bale é o Guilherme caindo espaço, é isso mesmo. Tá ali atrapalhando o rolê da alegria, né? Exatamente, todo mundo quer fazer piadocas e ser colorido, e na verdade o Gó tá de mal ali, é o do contra, é o Dãozinho dos Nove Reinos. Não são 10 no filme, né? São 9 só. E tem uma série de coisas também, assim, que, sei lá, aquele Zeus também é muito diminuído pela era o que eu ia falar. Toda aquela sequência ali na cidadela da onipresença, onipotência. Sei lá. Onipotência. Aquilo dali é tudo muito exagerado, muito sem graça, com piadas forçadas o tempo todo. É, sabe o que é que parece? A história é boa. A história em si é boa, não é nenhum primor, não é um Soldado Invernal, mas se você lesse o roteiro ali, eu consigo imaginar que tinha uma história boa ali, mas de repente pegam essa história boa e dão para um desenhista muito cocô desenhar, sabe? Aquele cara que eu não suporto, que eu vivia errando o nome, mas é o Riley Rosman, que é um porcaria de desenhista, um cara muito ruim, pega um texto do Alan Moore, pra desenhar, e não sai uma porcaria, ele não consegue colocar o Torcelar, é um conto de terror do Alan Moore, e ele coloca a carinha de mangá, sabe? Com o X no lugar dos olhos, quando o personagem morre, um Kitulu desenhado em SD com o cabeção e o corpinho parecendo um Funko Pop, e é isso que é o filme. Não é ruim, eu consigo ver ali um gibi legal. É, consigo ver muitos méritos ali nas coisas, visualmente ele é lindo. O Taika Waititi, ou quem quer que seja dele lá, que tá na equipe de efeitos visuais, tem um tesão por muitas coisas da Marvel Cósmica, né? Ele já tinha brincado com a aparência dos Celestiais em Ragnarok. Agora a gente vê Celestiais gigantes também, né? Olhando pela janelinha, sim, os deuses marcando uma orgia. Em conceito é ridículo, mas fica lindo, né? Dois Celestiais que não casam com os Celestiais que apareceram em Eternos. Isso é um... Acho que a própria Marvel não tá querendo casar nada com Eternos. O Eternos no cinema virou os Inumanos na TV, né? A Marvel tá fingindo que não tem. Não, o Eterno no cinema tá parecendo o Eterno nos gibis até os anos 90. Né? Ninguém sabe, ninguém viu. É, às vezes vai. Vale. Ninguém se importa. É, bota César nos Vingadores, pronto, Eternos tá na cronologia, segue o jogo. E sobre a cena pós-crédito, a primeira cena pós-crédito, Marcelo Miranda? Deixa eu lembrar, a primeira é a do Hércules, né? É a do Hércules. É, bom, não há nada a declarar, né? É o Hércules, tipo, e é o cara que tá bombando aí nessa série do Ted Lasso, né? Então o cinema veio abaixo rindo. Porque com o uniforme clássico, né? Aparentemente, porque foi muito rápido, né? Não deu pra ver direito, mas ele tá com aquela massa e com... aquele uniforme clássico, né? Com aquela tiarinha, aquelas faixas verdes no peito, né? É, me incomoda muito, pra reclamar mais um pouquinho, né? Hoje eu tô tipo Dãozinho, assim. É, que a Marvel, pós-Ultimato, isso, o Maurício tem uma ótima teoria, que ele vai falar aí daqui a pouco, ela não sabe muito bem o que ela tá construindo. Então, se antes você tinha cenas que tentavam conectar uma grande história que ia culminar no Guerra Infinita... Hoje você tem cada filme fazendo a sua própria cena pós-crédito, que em tese é uma coisa que o público já fica esperando, né? E ela não se conecta com nada. Então, assim, você tem várias construções em andamento, nenhuma delas realmente engajada, e a impressão que dá é de que eles estão lançando ideias para ver se alguma pega, e aí eles investem. Então, se você pegar os últimos filmes aí, todos eles têm ganchos para alguma coisa que não se conecta ao gancho do filme seguinte. E assim por diante. É verdade. Então você tem um monte de gancho, um monte de possível vilão, um monte de saga, e na verdade você não tem nada. Você tem um monte de filme agendado e vamos ver o que, que acontece. Inclusive das séries, né? Sim, inclusive das séries. A gente teve ali do Loki, que talvez seja a que vá ter uma coisa maior. A gente tá gravando aqui no dia do que saiu o último episódio da Miss Marvel, então também tem a cena pós-crédito, também tem uma ligação ali, aparentemente uma coisa maior, mas Cavaleiro da Lua aparentemente não tem nada, né? Não, mas mesmo as cenas pós-créditos de Doutor Estranho, a cena pós-crédito Doutor Estranho Eternos, também não teve, né? Tudo que é construído nesses filmes pós-Ultimato, nas séries, na verdade até agora é só piscadela, é só fanservice. Você não tem nada acontecendo de fato nos filmes para além deles próprios, entende? Então eu não sei exatamente o que, que a Marvel tá fazendo nessa fase. Eu acho que ela tá esperando alguma coisa bombar, porque, sei lá, acho esquisito. Marcelo, veja, eu nem acho tão ruim assim as cenas pós-crédito como a do Thor, como a do Doutor Estranho, por exemplo. Eles acenam pro próximo filme, né? É como se fosse o que vem por aí, né? Aquela paginazinha extra que tô e não necessariamente fazendo pro próximo filme da Marvel, sim, pro próximo filme do personagem. Isso é menos mal. Agora, por exemplo, a prova do que você falou aí é verdade, de que eles estão esperando alguma bombar, é que em Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, tem duas cenas extras, né? Vamos chamar assim. Uma é ligando a Venom, que não está no MCU, que foi uma piadoca, e a outra é um teaser de Doutor Estranho. Tipo assim, olha, eu não tenho mais nada pra contar aqui, eu não sei o que falar, porque eu não sei o que vai ser desse contrato da Sony aqui. Exatamente, o recado é muito evidente, nós não vamos fazer nada porque a gente não sabe o que vai ser aqui daqui pra frente. Vamos brincar com outro personagem que tá com a Sony, que é o Venom, e vamos jogar de volta pra casa, né? Recuar a bola pro centro da MCU, que é Doutor Estranho 2, que apareceu aqui nesse filme também. Que deu uma piscadela pro multiverso, que vai ter um filme agora falando de multiverso da loucura, não sei o quê. Doutor Estranho já tem uma cena que é a cena para o 2, bacana, né? Pode não acontecer nada aquilo. Também eu critiquei agora, por exemplo, os Celestiais, que não tem a ver, mas vamos lá, o Thanos mudou de design algumas vezes até aparecer como o Josh Brolin no Guerra Infinita. A própria luva, né, a manopla do infinito mudou de design também. Teve aquela cena que não foi pra lugar nenhum, que a galera reclama. Só aparece o Thanos abrindo o armário e dizendo, tá bom, então eu mesmo vou lá. E pega, e ele vai até as mesmas e pega, e a gente vê nos próximos filmes ele indo à Terra das Joias todas, ao invés de usar terceiros, né, de usar o Ronan, ao invés de usar o Loki e tudo mais. A galera reclama porque não viu isso acontecendo, mas a gente já vê ele aparecendo no final, na cena extra de Ragnarok, que já é a cena para o Guerra Infinita, né? Com um planejamento muito maior do que o que a gente está vendo hoje, reforçando as palavras do Marcelo. Ali sim a gente já vê que ele já está com algumas joias. Então, entenda, isso aconteceu fora da tela. Beleza. Não... ele já aparece com uma joia e só fala, né? Só fala assim, não, ele pegou em Xandar, né? Não mostra isso. Ele destruindo Xandar para poder pegar, né? Que já é uma coisa que a gente tá esperando aí, né? A gente viu a destruição de Xandar ou Xandar, não sei como é a pronúncia, que pode dar origem ao filme, uma série do Nova, né? Enfim, são rumores aí, mas parece que a Marvel tá perdida mesmo nisso. Eu conversei isso com o Marcelo já, né? Essa mudança de orientação, o afastamento daquela sala de escritores, não sala de roteirista, né, mas sala de escritores da Marvel, que é um consultores, esses próprios escritores hoje não estão mais na Marvel, quase nenhum tá, acho que o Hickman tava, não tá mais, o Aaron tá, mas tá assim pela beada só, mas o Faction, o Brubaker, o Bendis, que foi quem escreveu a primeira cena pós-crédito, né, que aparece o Nick Fury conversando com o Tony Stark no final de Homem de Ferro, fala da Iniciativa Vingadores, mas esses caras não estão mais lá, não tem alguém que diga assim, ó, puxa isso aqui, faz isso aqui, não sei o quê. Tá muito aquela coisa de gente de cinema apenas. Quando o que fez o MCU ser o MCU ao longo dos seus primeiros 10, 12 anos, foi essa fidelidade com os gibis, no sentido de eu tô vendo gibis na tela, eu tô sentindo que isso aqui é o... tô sentindo o dedo do Sam Raimi, né? Como a gente tava brincando na época da estreia do Doutor Estranho 2. Eu tô vendo aqui um universo Marvel. Como eu leio o gibi, essa experiência com as devidas proporções, né, está sendo transportada para as telas. E isso está se perdendo para virar um DCU. sabe? DC Cool, né? Como a galera chama, DC, o Cinematic Universe. Mas eu tenho uma teoria. Eu acho que tá muito essa coisa de sala de roteiristas e uma sala de roteiristas de TV, brigando com outra sala de roteiristas de TV, com outra sala de cinema, pra ver o que é que vai acontecer, e tá desnaturando essa coisa. Posso estar sendo chato, posso estar sendo até fresquinho com essa coisa de, ah, quando tinha gente do GB era melhor, mas é o que eu consigo perceber dessas pessoas. Inclusive, hoje, dia que a gente tá gravando, saiu o último episódio de Miss Marvel, como o Marcos já falou. Já a cena aí, uma cena extra pra The Marvels, o próximo filme da Capitã Marvel, né? E, sei lá, já no último episódio já tem um retcon do primeiro episódio em relação a... Não vou dizer aqui, deixa a gente falar depois em off, até com as redes sociais. Mas, não sei, parece que no meio da série, assim, ou chamaram semana passada, ah, vamos gravar essa cena aqui porque tive essa ideia e agora, porque teve uma reunião com o Kevin Feige e agora... Zé Boné, né, como chamou ele na internet brasileira, e ele disse que é pra fazer isso aqui, então vamos lá, tá me parecendo que a coisa tá muito ao léu aí. Qual a sua teoria, Marcelo? Minha teoria é muito simples, é essa diferença que você fez, né, de que no começo do MCU, né, tinha os quadrinistas, e eles estavam reproduzindo os quadrinhos, etc, etc, e agora, é que agora, 20 anos depois, 20 não, né, quanto passou já, desde o Homem de Ferro? Foi... 2008? 10? É, então, 14 anos, 15, quase 15. Vamos botar 15 anos depois. Esses filmes já são completamente autossuficientes. Eles não precisam isso. Mais dos quadrinhos. Ah, eles podem se autorreferenciar, né? Ao invés de referenciar os quadrinhos. Então, né? O resultado é que você não precisa mais... Tô inventando aqui um pensamento da Disney Marvel, tá? Você não precisa mais dos escritores, porque agora... É, já existe um universo totalmente autossuficiente que não depende deles trazerem elementos. No máximo, tipo, você vê, se o Taika foi o cara que levou o Jason Aaron pra adaptar, você não precisa mesmo dos quadrinistas mais. Né? Basta que você... O que você tá curtindo aí? Ah, pô, eu tô gostando dessa história aqui do cara tal... O Dãozinho mal pode esperar pra estreia do Kinu, né, nos cinemas. Falei, ah, então beleza, vamos fazer isso daí e tal, e pronto, você resolve ali na sala de roteirista. Não precisa mais dos quadrinistas, porque o MCU agora tem vida própria, né, ele já tá em todos os lugares, menos nos quadrinhos, não precisa. Ele vai usar os quadrinhos como base, uma referência ou outra de ideias, mas não de prestígio mais. E fora que... Tem toda aquela história de que os criadores falam que não recebem nada, né, por isso, né? Então, é, porque o cara recebe só o Pix do mês e o que ele cria é da empresa, né? Pois é, e qual a motivação que esses caras teriam pra poder colaborar ali se eles não vão... Não vão, a única coisa que vai acontecer é ali nos créditos que a gente acaba ficando pra ler, porque quer ver a cena pós-crédito, Special Thanks, e coloca o nome dos quadrinistas que inspiraram, né, que isso. Trabalharam naquele personagem. Não, o que eu acho é que vai rolando, né, aos poucos. Os quadrinhos vão virando uma espécie de laboratório de conceitos. Barato. E depois isso, os filmes... Muito barato. Barato, bem barato. Que depois os filmes vão sugar para transformar em sucessos milionários, né, baseado totalmente nos conceitos dos filmes, mas usando os quadrinhos como base de operação. É um crime perfeito, né, gente? A Disney acertou em cheio. isso que você fala, Marcelo, dos filmes serem autossuficientes, de andar aí sozinho, né, respirar sem aparelhos e nada, é muito verdade, é isso mesmo, você tem razão. Parece óbvio, assim, depois que alguém fala, mas acendeu a luzinha aqui na minha cabeça agora. Porque a gente, é o que a gente tá vendo, né? Eles fazem referência a si próprios, ao que tá bombando na internet, ao momento, né? Como, por exemplo, apareceu o Harry Styles, né? O nome dele, esse cantor que apareceu na cena extra de Eternos, que é o Star Fox, né? O Eros, irmão do Thanos. Sim. E a galera vibrou com aquilo no cinema, sem nem saber quem é o Harry, sabe? Vibrou porque é o Harry Styles, que é o cara que tá na moda, que a galera curte e tudo. Olha, mais. O que me preocupa, assim, preocupa como se eu fosse acionista e fosse perder dinheiro nessa porra, né? Você não vai nem ganhar, né? O que me acende o sinalzinho aí do que pode acontecer... É cada vez mais ficarem procurando na internet, isso eu falo do MCU, né, do estúdio Disney, o estúdio Marvel, quem quer que seja, ficar procurando na internet as soluções que eles vão dar ou os direcionamentos que eles vão dar nos filmes. Eu acho que esse é o próximo passo. É, tá, e aí, acabar se tornando reféns de Twitter, Reddit e etc. E aí, eu, como senhor de meia idade, né? Gosta, inclusive, eu queria fazer esse comentário aqui. Soube que não assisti com meu neto, não. Ele tá em sala adulta, mas ele assistiu com a mãe. A mãe veio me dizer que ele vibrou na parte que aparecem as criancinhas lá com o poder, né? Empastado pelo Thor lá, usar o coelho disparando laser dos olhos. Enfim, aquilo é pra criança mesmo. É pra criança, exatamente. Se eu tivesse a idade do meu neto, ele tem 9, 10 anos, eu ia vibrar com aquilo também. Eu ia sair do cinema comprando um boneco daquele também pra meter na cara dos outros e fazer, ah, toma raiva. É claro. Agora, como velho, né? Como eu tava voltando, assim como um senhor de idade que sou, eu sou partidário do que o Alan Moore dizia, né? Que você não tem que dar o que o público quer. Não sei se essa frase é só dele, mas ele tá citando alguém, mas você não tem que dar o que o público quer, você tem que dar o que o público precisa. Que seja indigesto, às vezes, que ele não goste necessariamente, mas que pense na história, que pense na construção daquilo ali, que leve adiante. Claro, a gente pode estar levando a sério demais filminho de bonequinho, mas... Pois é, e tem outra coisa que a gente precisa lembrar sempre, né? Esses filmes não são feitos para leitor de quadrinhos, né? Não. São feitos para outro público. É claro que eles vão colocar aqui e ali alguma coisa que vai chamar aquele público leitor de quadrinhos, mas... Não é com eles que eles estão preocupados, né? Não é com a gente que eles estão preocupados. Mas, né? Marcos, você concorda? Muito pouca gente, né? Muito pouco. Vocês concordam comigo que se for só dar ouvidos a essas teorias, a essas maluquices, vai se perder muito em qualidade? Porque não, o povo quer ver o Mephisto. Mas vai meter o Mephisto no filme da Garota Esquilo, porra. Mas eu acho que o próximo passo é esse, Maurício. A tendência, eu acho que é ir saindo cada vez mais. É, exatamente, infelizmente. E assim, para fechar o meu raciocínio, complementado. Vamos fechando o podcast, porque Dãozinho não está aqui, mas o espírito dele está impressionando. Você sentiu o dedo do Dãozinho? Ui! A maior prova não, né? Mas a maior evidência de como esses filmes agora são autóctones. Agora eu caprichei. Isso é palavreado de presidente mesmo, viu? Agora de presidente decente, não isso. Uns e outros que temos por aí. Não, mas pelo amor de Deus, quem falava difícil era o Collor, um péssimo exemplo. mas a maior evidência de que esses filmes são é que, e isso está muito evidente numa cena que andou causando polemiquinha aí na internet, do Thor, é que os civis do MCU, que cada vez mais são esquecidos pelos filmes, né? Você não tem mais civil nos filmes, raramente. Eles são fãs dos heróis da Marvel, né? Eles são fãs dos Vingadores, eles são fãs do Thor, eles são fãs. Eles viraram o público dos filmes, né? Isso tá muito bem ilustrado, né? Ironicamente, muito bem ilustrado no Thor, Amor e Trovão, em Asgard, né? Asgard virou um ponto turístico, tem aquela lanchonete lá com as joias do infinito, que virou polêmica aí na internet. Ou seja, você tem fãs, né, tanto no filme quanto fora. Então, os filmes são moldados hoje em torno dos fãs desses personagens no cinema. Então, eu acho que essa metáfora, ela é bem, bem condizente assim, com o que a gente está vendo acontecer, sabe? E a prova disso é justamente o seriado que nós já falamos aqui da Miss Marvel, né? Ela começa exatamente assim. Ela é uma fã dos Vingadores. Eu não vi. Mas, pô, o próprio Peter Parker já era fã dos Vingadores, né? Quando ele é inserido no MCU. Então, acho que eles já vão colocando isso dentro das histórias, né? E é isso, né, gente? Eu acabei não falando, mas uma das coisas que enfraquece o Gore no filme é que essa motivação dele é muito mal trabalhada, né? Você, às vezes, esquece que ele tá querendo matar os deuses. Acho que o Mauro, sim, nosso amigo Mauro Elovitch, aí comentou que a mulher dele, que é uma civil, né, vamos dizer assim, viu o filme com ele e a certa altura ela meio que tinha esquecido e falou, o Gore tem razão mesmo, não salvaram a filha dele, ele tem mais é que matar esses deuses. Porque, tipo, o filme não dá gravidade pra isso. É, tipo, não tem gravidade, não tem ele matando os deuses e tal, aquele negócio. Né? Ele é, tipo, um cara chato pra caramba lá, que perdeu a filha e tá querendo causar tumulto, é o baixo astral. Assim como a Jane está morrendo, também não tem gravidade nenhuma. Sim, não tem, porque ela só faz piada. Porque o tempo todo a gente está sendo bombardeado com piadinha, repetida muitas vezes, como eu falei. E a gente não vê desenvolvimento de drama. O tempo todo de tela é pra piada. É isso que me incomodou muito. Mas as lutas são legais. Sim. Aquela sequência da luta da primeira invasão do Gor ali em Asgard é bem bacana. Mas vamos fechar o nosso... Depois de algumas semanas com podcasts bem curtinhos, vamos para um agora mais extenso. Mas também o assunto pedia, né? Tivemos o retorno de Marcelo Miranda, então... E é 2 em 1. É 2 em 1 porque a semana passada não teve pilha, né? É verdade. E a gente entrega para os ouvintes um conteúdo garantido. Então, 2 em 1. Olha aí. Aqui não é Panini, não. Bom, é isso. Muito obrigado, notinha, viu, meu presidente. E as notinhas? Não tem notinha? Eita, já tinha esquecido, ó. Tá vendo? Ó, a gente precisa de um presidente aqui. For... Vamos lá, de quê? De 0 a 5 ou de 0 a 10 martelos do Thor? 5. Se der a 5. Tá, de 0 a 5 martelinhos. Mjolnirs. 2. De 0 a 5 bodes. Bodes gritadeiros. Eu dou 2 gritinhos de bode. Você, Maurício Dantas. Veja, e aproveito para mandar um abraço pro meu amigo Luiz, que lá da página dos erros. Tá enrolando. Porque ele é fã do Thor também e vai ficar com raiva ao ouvir a gente aqui. Mas eu gostei do filme, eu acho que é uma boa sessão da tarde. Mas podia ser muito melhor pelo material que ele mesmo tem na mão ali. Então eu também dou 2 berrinhos aí de bode. Porque... Aliás, gente, vamos admitir, isso é um meme, né? O meme virou filme. É o meme do bode. Sim. Corrobora a teoria do Maurício. Virou. Já estão usando a internet pra fazer filme. É, só a propaganda da Naldecon, né? Que é Naldecon. E você, Marquito? Eu darei... 3 berrinhos de bode pra esse filme. Então, eu achei ele divertido em certos pontos. É aquela sessão da tarde mesmo, você assiste e esquece logo em seguida. Eu prefiro Ragnarok, apesar de toda a polêmica que teve no filme. Eu acho que o humor do filme é muito melhor, até porque cabia mais aqui. Como falei, muitas vezes é exagerado, mas apesar disso, o Christian Bale tá muito bem. E assim, não pagaria uma segunda vez para assistir esse filme no cinema. Esperarei vir para Disney Plus. Talvez assistirei na Disney Plus quando entrar em cartaz. Se a gente for tirar uma média, o filme ficou com 2.3. Se a gente arredonda, 2.5. Ficou com a nota 2.5. Pilha de gibis, 2.5. Tá bom, Justo. Eu não arredondaria para cima, não, porque aquele capacete em CG da Thor. É vergonhoso. Tira atenção da cena. É ruim mesmo. Mas eu tô arredondando pra cima porque o 3 é mais que 2,5, né? Então eu tô pegando porque o Maurício não é de. É de humanas, não é de exato. Se você calcular 10%. Se você calcular 10%. Mas bom, então é isso. Mas a última informação aqui. Mas a gente viu essa semana uma polêmica de que os técnicos de efeitos visuais estão reclamando. É isso que eu ia falar. Pela Marvel. Por isso estão fazendo trabalho ruim, né? A Marvel tá explorando os caras, até eu. Falou. Daqui a pouco eles colocam pinto escondido nos efeitos. Acaba esse programa logo, pelo amor de Deus. Já descambou. Vamos acabar esse programa agora. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br